Boi o rola no terreiro, o povo se levantou. Boi o rola no terreiro, o povo se levantou. Abre a porta, acende a luz, moreninha, que pai do campo chegou. Abre a porta, acende a luz, moreninha, que pai do campo chegou. Pai do campo já chegou pra mostrar sua beleza. Pai do campo já chegou pra mostrar sua beleza. Ele veio com seu povo alegrar vosso terreiro. Ele veio com seu povo alegrar o seu terreiro. Foi o rola no terreiro, o povo já levantou. Foi o rola no terreiro, o povo se levantou. Abre a porta, acende a luz, moreninha, que pai do campo chegou. Abre a porta, acende a luz, moreninha, que pai do campo chegou. Pai do campo já chegou, veio pronto pra brincar. Pai do campo já chegou, veio pronto pra brincar. Alegrar este povão, ele é o fama do lugar. Alegrar este povão, ele é o fama do lugar. Foi o rola no terreiro, o povo já levantou. Foi o rola no terreiro, o povo já levantou. Abre a porta, acende a luz, moreninha, que pai do campo chegou. Abre a porta, acende a luz, moreninha, que pai do campo chegou.